na escuridão. Quem disse que não há tempo a perder? Eu sei que você sabe, eu sei que vou te encontrar, eu sei que você vai me esperar até ao fim do mundo. Eu sei, você sabe que eu vou chegar lá, mas esse ônibus não vai pra São Paulo. Estarei segura em seus braços até a vida nos levar. Esse ônibus não vai pra São Paulo. Eu danço entre os fogos e as balas. Estarei segura em seus braços até as vidas nos levar nessa terra maldita. Saliva amarela, o vidro vai se quebrar. Vale a pena te procurar na escuridão. Na escuridão, quem disse que não há tempo a perder? Eu sei que você sabe, eu sei que vou te encontrar, eu sei que você vai me esperar até ao fim do mundo. Eu sei, você sabe que eu vou chegar lá, mas esse ônibus não vai pra São Paulo. Fogo e as balas, estarei segura em seus braços até a vida nos levar. Esse ônibus não vai pra São Paulo. Eu danço entre os fogos e as balas, estarei segura em seus braços até essa terra maldita. Este ônibus não vai pra São Paulo. Não vai, não vai pra São Paulo. Este ônibus